Olá, onde quer que se encontrem, será boa tarde ou boa noite, mais duas horas de orelha extra com a apresentação de Fernando Cabrita. Iniciamos com o segundo trabalho na carreira de Julia Holter, chama-se Ecstasies, e cá para nós, que praticamente ninguém nos ouve quando ouvimos este Ecstasies, não tanto o anterior Tragedy, lembrámo-nos muito de uma grande figura da música dos anos 80, muito aqui de casa, a senhora Virginia Hasley, mas isto são apenas impressões nossas. Começamos com o tema inicial do disco referido, Ecstasies, é ele ou foi ele, Marian Bad, e por que não saltar para um outro? Moni, Mon Ami, Julia Holter, a dar as boas-vindas. This place. falámos de Virginia Astley a propósito deste novo trabalho de Julia Alter, Ecstasies, mas poderíamos referir também a um certo tipo de ambiente muito característico da editora 4AD, principalmente durante a década de 80, ou mesmo, por que não, a inesquecível Nico. Primeira das 2 horas de Orelha Extra, daqui a pouco mais um Vox Hertz com Ondina Pires. The dawning. começou a carreira em 2000, enquanto Elephant Mika, o primeiro disco saiu 2 anos depois, e este é, por aquilo que sabemos, o último trabalho do norte-americano Joseph O'Connell, que assina, como dissemos, Elephant Mika, chama-se Louder Than Thou. Ficamos com My Cousin's King. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? E desde o primeiro disco que acompanhamos a carreira de um dos mais incríveis guitarristas da atualidade, do Mali, filho de um outro grande músico, Ali Farga Touré. Falamos de Viu Farga Touré. De regresso agora em colaboração com o teclista de Israel, Aidan Rachel. Deram o nome a esta colaboração de Touré Rachel Collective. O álbum vem intitulado The Tel Aviv Session. Eu estaria por aqui hoje com este Bamba. é o Tori Rachel Collective, formação liderada por dois grandes músicos, View Farka Tori e Aidan Rachel. O álbum intitula-se The Tel Aviv Session e ficamos com Bamba. Agora o regresso de Damien Jurado com a ajuda de Richard Swift, Maracopa. Retirado do mais recente longa duração para Damien Jurado, Maracopa. Desta vez, This Time, Next Year. E de seguida, mais uma vez, o regresso de Ondina Pires, Vox Hertz. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz. Uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. Ouvintes. Cenários hipotéticos. O mundo não é lugar para fracos. Quando as civilizações entram em processo de transformação e de colapso económico, as mensagens apocalípticas entram em ação. Este facto tem sido uma constante tanto no mundo ocidental como oriental. Os nossos medos, as nossas emoções são de certa forma manipuladas por charlatães religiosos ou laicos, por sinais astrológicos mais ou menos obscuros, desencantam-se dos baús históricos nomes como Nostradamus ou procuram-se mensagens estranhas na Bíblia, congeminam-se as teorias mais espampanantes e estrambólicas como guerras interestelares de alienígenas, calendários maias e toda uma panóplia New Age de se lhe tirar o chapéu. Hoje a prédica de Vox Hertz relaciona-se com cenários pós-apocalípticos baseados numa obra literária de Jack London e no filme The Divide. Procuraremos demonstrar a fragilidade do ser humano, mas também o seu extraordinário poder de adaptação em situações extremas. Comecemos pelo pequeno conto de Jack London, A Peste Escarlate, escrito em 1912. É um conto extraordinário, pois enquadra-se numa época histórica próxima da Primeira Guerra Mundial e da gripe pneumónica. Podemos, com toda a justiça, denominar A Peste Escarlate de obra de ficção científica. A ação decorre algures no século XXI, num cenário devastado por um vírus assassino que teria aniquilado a maioria dos seres humanos na Terra. Os protagonistas são um velho professor universitário e três netos, todos eles reduzidos ao estado selvagem. O velho professor foi um dos pouquíssimos sobreviventes da peste que dizimou a civilização no ano 2013. Ele conta aos netos como tudo se desencadeou e como conseguiu escapar à peste. Os netos são rapazes primitivos, à semelhança dos humanos pré-históricos. Não conhecem a escrita, não têm valores éticos e estéticos. Porém, o velhote tenta incutir-lhes os valores do conhecimento e do saber. De acordo com a teoria da evolução das espécies de Darwin, só os mais resistentes podem sobreviver. Quando se fala de resistência, estamos a designar a força física, anímica e psicológica. Em princípio, bons genes providenciam melhores seres vivos. Isto é o que as teorias fascistas da eugenia preconizavam na viragem do século XIX para XX. E foi, em parte, graças a essas teorias que as piores atrocidades foram cometidas ao longo do século XX. Jack London não entrou no esquema da eugenia, mas pedagogicamente tentou explicar o que acontece em tempos de crise, como seja um vírus fatal, ou no caso do filme The Divide, após uma guerra nuclear. Em tempos de paz, as pessoas vivem e confraternizam juntas. Atente-se no caso das ex-Jugoslávia. Servos, croatas e bósnios iam convivendo, tentavam colocar debaixo da alcatifa do tempo velhos ódios e conflitos étnicos. Mal o presidente Tito desapareceu e mal a queda do muro de Berlim cedeu, uma das guerras civis europeias mais horrendas dilacerou seres humanos até aí em pacata coexistência. London sabia perfeitamente que dentro de cada ser humano há um demónio latente. Pessoas que em tempos pacíficos parecem não fazer mal a uma mosca, em tempos difíceis não olham a meios para sobreviverem. Não adiantam de nada os milhares de anos de conhecimento, de tecnologia, de cultura, de religiões ou de ética. O seu vizinho mais simpático pode matá-lo numa fração de segundos para lhe tirar a água potável ou as caixas de sardinhas guardadas para o Armagedão. Em 1912, A Peste Escarlate é uma obra premonitória relativamente a todas as catástrofes que aconteceram e que virão a acontecer, e é um estudo profundo da alma humana. Os seres humanos mais insensíveis e brutais são os mais adaptados para sobreviverem e farão sempre a vida negra aos poucos que se erguerem contra eles. De onde vêm eles? De acordo com London, eles nascem e vivem nos guetos sociais, espaços contra a natura que promovem a regressão humana. Vou ler alguns excertos que demonstrarão o que atrás foi dito. Em plena civilização, deixáramos crescer nas baiucas e nos guetos do trabalho uma raça de bárbaros, que se voltavam agora contra nós, aproveitando a nossa desdita, como animais ferozes prestes a devorarem-nos. Essas feras, aliás, destruíam-se também entre si. Queimavam o organismo com bebidas fortes e entregavam-se a mil atrocidades, lutando e matando-se numa atmosfera de loucura coletiva. Nesse instante, o horror apedrou-se todos nós. Abandonando os corpos no lugar onde tinham caído, obrigámos os sobreviventes daquelas famílias a isolarem-se noutra sala. Estavam contaminados. Agora, relativamente a um dos poucos sobreviventes, a descrição de um bruto. Era um indivíduo ignóbil, violento, injusto. Nunca percebi como a peste escarlate o poupou. Dir-se-ia, ao vê-lo, que a despeito das nossas irrisórias lições de filosofia, pouca justiça havia no universo. O seu único tema de conversa incidia sobre garagens, carros, motores e gasolina, sobretudo para se gabar de todas as partidas delituosas que pregara aos antigos patrões, vítimas dos seus roubos e fraudes. A história termina com uma mensagem positiva de luta. Depois dos escombros, vem a reconstrução e este processo é infinito. Com a vinda da pólvora, recomeçará a mesma história, disse ele falando de si para si. Os homens multiplicam-se e batem-se depois. Nada os poderá impedir. E assim, pelo fogo e pelo sangue, uma nova civilização se formará para um dia desaparecer também como a antiga. O filme de ficção científica de 2011, The Divide, do realizador Xavier Jens, é um retrato hiperrealista das emoções e ações de um punhado de sobreviventes encurralados como ratos na cave de um edifício. Se o nosso caro ouvinte tem o estômago fraco, este filme não é o mais conveniente. Os retratos psicológicos e o hiperrealismo das atuações fazem por vezes revolver as nossas entranhas. As imagens são perturbadoras e parecem emanar o cheiro da podridão e do sofrimento. Por motivos que são alheios ao espectador, uma terrível explosão nuclear varre uma grande metrópole. Metonímia de Nova Iorque, Londres, Paris ou Tóquio. Desesperados, um punhado de homens e duas mulheres, uma delas com uma filha adolescente, correm para a cave de um edifício. Há muito que esta cave era habitada por um ex-bombeiro, viúvo, que prevendo uma catástrofe com dimensões gigantescas, a havia transformada em bunker de sobrevivência. Os seus planos egoístas falham quando o tal punhado de refugiados entra à força no seu esconderijo. A porta é calafetada para evitar a exposição à radioatividade. Este esforço será inútil. A partir deste ponto começa a descida ao abismo, ao inferno. E como Jean-Paul Sartre já tinha exposto em Oui Clou, a porta está fechada. Metáfora dos nossos esforços inúteis contra a presença da morte. Mas há muita coisa pior do que a morte, como tão bem este filme demonstra. Eva é a mulher jovem, atenta, que vai observando os acontecimentos no bunker. Ela constata com repugnância e assombro os atos dementes de dois dos homens brutais, a loucura desesperada da mulher que ficará sem a sua filha, os ciúmes insanos do namorado que ela não ama, a sovinice e o egoísmo do ex-bombeiro que contrasta com o altruísmo da profissão e a morte vagarosa de outro homem atingido a tiro. O processo de decadência moral, física e espiritual progride dia a dia. A cor esmaecida e quase verde dos atores, excelente caracterização, os cabelos que caem devido à radioatividade, não adiantou de nada fechar a porta, a má nutrição, a ausência de higiene e privacidade atingem um paroxismo antes do último quarto do filme. Mas Eva continua atenta e ganha uma coragem que lhe era desconhecida com o intuito de sair daquele inferno. Será ela a próxima mãe da humanidade? Conseguirá Eva escapar da morte demencial e vagarosa no bunker? Existirão sobreviventes lá fora? É muito interessante ver o filme com uma perspectiva didática, um pouco como quando lemos o livro de Jack London. Não devemos fazer o mesmo que as personagens do filme. O egoísmo, as pulsões mais animalescas, atrofiam e destroem a singularidade de cada ser vivo. Pessoalmente, não acredito em fins do mundo. O poder da transformação e da regeneração é sempre mais forte. Desde o princípio dos tempos que os seres vivos nascem, lutam, reproduzem-se, guerreiam e morrem. E é sempre assim. Assim, todos nós temos a obrigação moral de manter vivo o conhecimento e os valores civilizacionais. Há que beber um bom copito a este facto. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz. Uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires. Colaboração de João Folgosa. mais um Vox Hertz com Ondina Pires, no caso 11º, e em breve vamos disponibilizar todas estas 11 emissões do Vox Hertz em avulso para que ouçam para vosso deleite no nosso sítio da internet www.orelhaextra.com. Música agora parece vinda de outros tempos, mas a influência é assim da década de 60. Mas o grupo é novo, sueco de Estocolmo, Dean Allen Floyd. Yeah. este disco tivesse sido lançado durante a década de 60 do século passado, seria quase certeza agora considerado como um expoente máximo do psicodelismo. Assim, para alguns é apenas um pastiche de música feita há muitas décadas atrás. Os suecos Dean Ollenfeld e o seu álbum estreia The Sounds Can Be So Cruel. E eles lá sabem. Please, Please Me. E depois aquele que poderemos considerar quase como um hit single, Queen Machine. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos.

Mais um volume, no caso o terceiro, da responsabilidade do músico e colecionador Harold Ott, natural do Arkansas, o estado do Arkansas nos Estados Unidos da América, tal como responsável por esta edição, tal como das duas anteriores. Compilação Lost Souls Arkansas Garage Psychedelic Rock 1963-1971. Começámos a divulgação deste disco a semana passada, obviamente. Continuamos esta semana. Desta vez escutamos Jimmy Ford and the Losers com Mr. Flying Saucer Man e Little Herbie Mays com Bonnie Maroney. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar em São Carlos, 95.3 FM e radio.ufscar.br. Na sexta-feira à tarde, através da rádio online da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, a Ruby, em ruby.ubi.pt. Depois, ao sábado, nas já habituais RUC, 107.9 RUC.fm, Rua 102.7 Rua.pt e Rádio Castrense 93.0 radiocastrense.net. Podcast anda atualizado em orelhaextra.com. Para continuar agora, deixou-nos este disco antes de partir para a Índia. Chama-se Career, obviamente o disco, o músico Bill Bird. We'll be right back.

Música pop destes canadianos de Halloween's. O álbum é a edição da própria banda, chama-se And I Thank You. Ouvimos Come On Out e Stuck in the Middle. Se puderem, deem um saltinho à internet e vejam o excelente vídeo para este último tema que acabamos de escutar dos The Halloween's. Para continuarmos ainda nesta segunda e última parte de Orelha Extra, o projeto que junta música e imagem, Dan Hayhurst, responsável pela primeira e pela segunda, Ruben Sutherland, são os Sculpture. Picture Disc, Toad Blinker para o projeto Sculpture, o tema que lhe dá o título, e o projeto que de certeza mantém Dominic Fernal mais ocupado, finalmente edição em vinil através da Type para este Kneel Before Religious Icons, que tinha saído em 4 cassetes. o tema desta vez, que já soa God's Representative on Earth. Dominic Ferno, a.k.a. Vatican Shadow. Kneel before religious icons. It's time to Esmeralda e Tony Hotel, que assinavam como No Mercy, começaram a carreira em 1977 em São Francisco e chegaram apenas a editar dois temas. Sai finalmente agora um álbum que contém esses dois e, para além deles, mais outros 8 que nunca tinham visto a luz do dia. Há uma edição especial também que contém mais 4 temas gravados ao vivo. São as No Mercy. O álbum é a edição da Tombeal, editora de São Francisco, Superior Viaduct, mas podem encontrá-lo com distribuição cá na Europa através de 2 distribuidoras. Uma delas é a alemã Axmist, a outra, sinceramente, agora não nos lembramos do nome. Ficaram aqui mais 2 temas para as No Mercy. Atenção, No é com H no fim. Foram eles Lines e Cross the Line. No Mercy. E o coletivo LHF no álbum Keepers of the Light. Desta vez os Double Helix com LDN. Thank you.

É mais uma excelente formação do Mali, chamam-se Alkibar Jinhor. O álbum La Paix, uma edição conjunta da Sail Sounds e da Mississippi. O tema que rodou foi Zainabu. E regressamos a Andrew Bird, seu último trabalho, Break It Yourself. Thank you. mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Último trabalho para Andrew Bird, Break It Yourself. 2 temas, Desperation Breeds e também aquele que foi composto em Lisboa, Lusitânia. Tchau. In love, they keep sinking all my ships. Oh, then you're the one who sank my Lusitania. But somehow it don't register as pain at all till it finds our crooked. It should help us not remember the main. Oh, it ain't mine along the shore. There's only one way, on back from home. you don't know, 'cause it'll disappear.